Sejam bem-vindos à quarta edição de Notícias do Outro Mundo, o programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2010, trazemos mais dois pequenos capítulos engraçados. Ambos passados no nosso país muito amigo, os Estados Unidos da América. Um cão salvou uma família de um incêndio. Se não fosse o instinto de um cão da raça Golden Retriever, a família Fraser não teria sobrevivido a um incêndio que destruiu toda a sua residência na cidade de Lake Worth, no estado da Flórida. O cão herói começou a ladrar insistentemente ao ver as chamas dentro da casa da dona Sandra Fraser, que dormia à hora do incidente. Um casal que mora por trás da casa de Sandra ouviu o animal e ajudou a resgatar os vizinhos. Quando entrei, a casa estava totalmente em chamas e Sandra tentava parar o fogo, recordou Charles McCauley. Por outro lado, o incêndio teria sido provocado pelo gato da casa. A família Fraser acredita que o fogo teve início por causa do seu gato, que teria derrubado uma vela acesa. A casa foi totalmente destruída e os seus três moradores mudaram-se para um abrigo temporário, com a ajuda da Cruz Vermelha local. O gato provocou, o cão apagou. Uma família, também norte-americana, adotou uma mini-égua como animal de estimação. Em Belgrado, no estado de Montana, a nova habitante local chama-se Rowan, pesa 45 quilos e tem lugar privilegiado na casa dos Thorne. Para os donos, Rowan é como um cão, em tamanho grande. O animal dorme ao lado da cama dos donos, toma banho na mesma banheira que Mike Thorne e sua mulher e ainda convive harmoniosamente com o casal na sala. As portas da casa foram mesmo adaptadas para que Rowan possa circular à vontade entre a casa e o quintal, onde corre todas as tardes. Na verdade, é como ter um cão grande, contou Mike Thorne. Com exceção, é claro, quando ele calca o pé de alguém. Aí a dor é muito mais forte. De resto, está tudo como antes.